Você está na CYW 269, Rádio FM Cultura Vale Verde, na frequência de 87,9 MHz, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Começa agora pela Vale Verde FM de Ceará Mirim. Estação Saudade. Uma viagem ao passado através da boa música. Comunicando Edivaldo Moraes. Interessante, porque nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristezas com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos que farão conosco a viagem até o fim. Os nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que, durante a viagem, embarquem pessoas interessantes, que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos viajam num trem de tal forma que quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim, deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-lo chegar com sua bagagem, que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui a sua velocidade para que embarquem e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria que você pensasse no desembarque do trem não só como a representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por um motivo infinito, deixaram desmoronar. Fico feliz em perceber que certas pessoas como nós têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra e de luta, é saber viver e tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço muito por fazer parte da minha viagem e por mais que nossos assentos não estejam lado a lado. E com certeza o vagão é o mesmo. Não deixe para depois. Embarque agora no trem da estação Saudade. Encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Yeah. Estação Saudade, comunicando Edivaldo Moraes. Estamos de volta, depois de 3 horas de grandes emoções com os amigos Eliel Silva e Paulo Costa no Jovem Guarda Especial, depois da mensagem da bela voz de Vitor Hugo e da primeira canção, Seguindo no Trem Azul do Roupa Nova, vamos continuar na Estação Saudade. Aqui, uma viagem nos trilhos das recordações, ouvindo a trilha sonora que embalou momentos inesquecíveis da nossa existência. Acomode-se num dos vagões da nossa Maria Fumaça, movida à saudade e conduzida por esse maquinista amigo Edivaldo Moraes, que retorna com muita alegria para as ondas do rádio. Um agradecimento inicial ao amigo Johnson e a todos que fazem esta emissora pela nova acolhida. Amigo passageiro, amiga passageira, sejam muito bem-vindos. Boa viagem. Esta primeira temporada da Estação Saudade terá 12 programas e a sua participação será pela fanpage na internet facebook.com/EstaçãoSaudade87. Já na segunda temporada teremos então a participação por telefone. O nosso programa, muito eclético musicalmente, terá 2 módulos. O primeiro é temático. Hoje, até daqui a 1 hora, nós vamos reviver o ano de 1987. Foi quando chegamos aqui a Ceará Mirim. E no segundo módulo, nós vamos atender aos que acessaram o formulário da internet e solicitaram canções antigas. E a primeira parada da locomotiva com destino à Estação Saudade é o ano de 1987. Foi em abril deste ano que chegávamos direto de Mossoró para fixar residência e trabalhar em Ceará-Mirim, este recanto do Brasil, reverenciado em prosa e verso por alguns nomes da nossa literatura e também da música. 1987, nesta época, Ceará-Mirim, do Banco Mossoró, do Banderne, do Salão Azul do Seu Galego, de Valdexon e sua loja de discos, de Lúcio, o som nosso de cada dia, de Johnson com a sua loja de discos e gravações de fitas cassete, da Taberna de Júnior, do Tubarão, ali próximo à estação. 1987, ainda caminhava pelas ruas de Ceará-Mirim, apoiado por uma bengala, o saudoso compositor e músico José Luiz, autor do hino de Ceará-Mirim. Ceará-Mirim, do Padre Rui, das feiras livres, nas manhãs de domingo. Ceará-Mirim apenas com 2 conjuntos habitacionais, o Novos Tempos e o Luiz Lopes Varela. Ceará-Mirim de muitas coisas mais. Hospedado no extinto Hotel São Francisco, onde hoje funciona a loja Espaço Único, Íamos ao mercado do café logo cedo, saborear a carne de sol de seu Zé Nobre. E ao subir para o trabalho, com o inseparável radinho de pilha na mão, ia zapeando pelas rádios da capital. Ceramirim não tinha emissora de rádio. Só chegaria a Rádio Novos Tempos, a M1580, no ano de 1990, lá no finalzinho. E nas emissoras de Natal, ouvíamos canções de sucesso naquele momento, como estas que vamos ouvir agora. Animal quando a gente se encontrar, oh, lá, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Oh, ah, há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, tá fácil viver. Mas há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na ponta, mão, esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o amor. Waiting for the heart to rise. I'm going crazy, just wanting you to close up the night. When the love in a woman finds the love in a man, there's nothing too precious to hold it. Doors open for the time your heart returns. So I'm not afraid to die. Você ouviu Sandra de Sá, Retratos e Canções. Antes, Fábio Júnior e Bonnie Tyler, Sem Limites para Sonhar. E lá no comecinho, O Amor e o Poder, Rosana. Moderna, pronta para o futuro. Tecnologia de ponta. Equipe de qualidade. E os melhores ouvintes. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante. A sua mais agradável companhia. Vale Verde FM. Estação Saudade, passeando com você pelo ano de 1987. É o primeiro bloco temático do nosso programa. E logo mais teremos o segundo módulo com... estamos atendendo aos nossos ouvintes que acessaram o nosso formulário online no facebook.com/EstaçãoSaudade87. Você sabe qual foi a primeira canção que nós tocamos hoje? Vá lá, no nosso Facebook, coloque lá no formulário e você vai estar concorrendo a um brinde surpresa. Domingo que vem nós divulgaremos o resultado. Mas, continuando a nossa viagem pelo ano de 1987. Em 87, o prêmio de reconhecimento mais cobiçado pelos artistas da música e da televisão era o Troféu Imprensa, produzido por Silvio Santos no SBT. Esse troféu ainda existe até os dias de hoje. Mas em 87, foram ganhadores como melhor ator, Paulo Autran; o melhor humorista, Jô Soares; o melhor programa de TV, A Praça é Nossa; a melhor atriz, Marília Pêra; a melhor cantora, Marina Lima; e o melhor cantor, ele, Sua Majestade o Rei, Roberto Carlos. A sua canção mais tocada nas rádios em 87 foi do seu disco lançado no ano anterior. Estamos falando desta belíssima canção, Amor Perfeito. Perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. E eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar. Sem Estação Saudade, comunicando Edivaldo Moraes. Saudação aos aniversariantes deste domingo, grande Marcos Farias, chegando aos 4.4, Marquinhos, a Samara Lira, também o Luciano Rocha Júnior e ainda a Luciara Moraes. Parabéns para vocês. O nosso programa hoje começou um pouquinho atrasado, mas domingo que vem com certeza vamos começar no horário. Uns pequenos ajustes técnicos aqui do nosso pendrive para o computador, enfim, deu tudo certinho, estamos no ar e domingo que vem vamos começar no horário correto. Lembramos que no segundo módulo vamos ter então a seleção feita pelos ouvintes através do facebook.com/estaçãosaudade87. E continuamos na locomotiva das lembranças rumo à Estação Saudade, passando pelo ano de 1987, o ano em que chegamos aqui a Ceará Mirim. O disco mais vendido do Brasil em 87 foi o da banda Legião Urbana. Nelson Piquet foi campeão mundial de Fórmula 1 em 87. E surgia o grande campeão de boxe, Mike Tyson. Na televisão, 1987, tinham como destaque as novelas O Outro, Bambolê, Sassaricando, Direito de Amar e Mandala. Esta última com a deslumbrante Vera Fischer. Revistas de circulação nacional mais vendidas em 87. A Veja, a Manchete e a Amiga. Destas, apenas a Veja resiste ao tempo. A Festa do Oscar 87. O Grande Prêmio do Cinema. O melhor filme foi Platoon, de Oliver Stone. Ano em que a cultura perdeu Carlos Drummond de Andrade. O cinema deu adeus a Fred Astaire, o astro de Dançando na Chuva. E a música popular brasileira se despedia de Clementina de Jesus. Mas as rádios não paravam de tocar sucessos como estes que ouviremos agora. Thank you.

FM Cultura Vale Verde, na frequência de 87,9 MHz. Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Moderna. Pronta para o futuro. Tecnologia de ponta. Equipe de qualidade. E os melhores ouvintes. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante. A sua mais agradável companhia. Vale Verde FM. Estação Saudade. Comunicando, Edivaldo Moraes. E agora sim, continuando a Estação Saudade, falta energia, mas o nosso programa é um ouvido, a saudade. Continuamos com você, trazendo as grandes emoções, os grandes sucessos do passado. Já se foram mais 10 minutinhos, com mais 30 do início. Bom, o programa hoje vai ter que ser um pouco mais curto, mas é isso mesmo. Domingo que vem, com certeza, vamos colocar tudo nos eixos. Olha, hoje é o grande confronto entre o Globo Futebol Clube e o Força e Luz, com transmissão aqui da sua Vale Verde FM. Por sinal, quero mandar um abraço especial a todos que integram esta grande e valorosa equipe esportiva. A começar pelo seu narrador, o grande Antônio José. Lá de nós, ele. Esse é o futebol da atualidade. E em 1987, o que é que rolava nos gramados, hein? Antes de falar em futebol, vamos lembrar que em 1987 aconteceram Jogos Pan-Americanos e neles o Brasil, por incrível que pareça, venceu os Estados Unidos na disputa pela medalha de ouro no basquetebol. E o cestinha foi ele, o potiguar Oscar Smith. Mas vamos para o futebol em 87. O campeão paulista foi o São Paulo. O carioca foi o Vasco da Gama. Em Minas deu o Cruzeiro. No Rio Grande do Sul, terra do grande Roberto Baí, campeão 87 foi o Grêmio. O Baí é internacional. E vamos para o Nordeste, chegando em Pernambuco, campeão de 87 foi ele, o Náutico. Em Rio Grande do Norte, o Vermelhão. Vermelhou tudo em 87, Jonisson. Deu América. E o artilheiro foi o jogador Silva. Ele fez 12 gols no campeonato de 87. É isso aí. Tornou-se então o artilheiro. O jogador Silva do América. Nesse ano de 87, o vice-campeão foi o grande Baraúnas de Mossoró. Era o meu time antes de ser fundado o Globo. E finalmente, o campeão brasileiro de futebol de 87. Houve uma grande polêmica neste ano para decidir Náutico do Recife ou Flamengo do Rio de Janeiro. E a briga foi para o tapetão. Oficialmente, o Náutico foi declarado campeão brasileiro de 87, em meio a muitas controvérsias, que agora não vem ao caso, porque a nossa viagem musical na locomotiva de lembranças continua com destino à Estação Saudade, que traz agora mais canções das antigas para você. Vale Verde FM. Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza, guardar em pote gotas de felicidade. mata a saudade que ainda existe em mim. Apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar. Num desejo da paixão que me alucina, vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar. Sobe te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Paixão que me alucina, vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar. E com a GP cantando Deixa Eu Te Amar, finalizamos assim este módulo que fez que nós visitássemos o ano de 1987. Mirim, Estação Saudade. Uma viagem ao passado através da boa música. Estação Saudade. Comunicando, Edivaldo Moraes. Nós queríamos desde já pedir desculpa aos nossos ouvintes. São muitas as mensagens chegando aqui via internet, mas infelizmente não vamos ter tempo de registrar todas. Então, já que temos que encerrar o programa de uma hora, faltam poucos minutos, e também os pedidos, vamos atender os que der até uma hora, tá bom? Mas antes de atendermos os pedidos dos nossos ouvintes, que mandaram via formulário online criado pelo grande Abraão Lopes, queremos agora fazer um registro desse momento até um pouco lamentável. Estação Saudade destaca agora este lamentável acontecimento no mundo da música nos anos 90. Foi em 1995 que um grupo de 5 rapazes adentravam pela primeira vez o estúdio da Rede Globo em São Paulo para dar entrevista em um jornal local à apresentadora Mariana Godoy. Seus nomes? Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. Eram os Mamonas Assassinas, que em 7 meses de carreira, com o chamado rock cômico, faziam sucesso em todo o Brasil. Exatamente no dia 1º de março de 1996, a apertada agenda dos Mamonas fizeram o grupo viajar a Brasília para aquele que seria o último show da meteórica carreira. Hoje, portanto, fazendo exatamente 19 anos do último show dos Mamonas. E no dia seguinte, dia 2 de março, portanto amanhã, no retorno a São Paulo, o avião que os transportava colidiu com a Serra da Cantareira, pondo fim ao sonho de toda uma geração. No vagão das lembranças, o embarque dos Mamonas Assassinas, com uma canção que traduz toda a arte do irreverente grupo paulista. Estação Saudade, um programa com a marca Vale Verde FM de Ceará Mirim. Estação Saudade, comunicando Edivaldo Moraes. Thank you. aí pra quem ligou o rádio agora, queremos avisar que o nosso programa hoje teve um pequeno probleminha técnico que nos atrasou 30 minutos para o início e mais 10 minutos por falta de energia elétrica aqui nos estúdios. Infelizmente vamos ter que abreviá-lo, temos que encerrar a 1 da tarde, mas vamos começar a atender os pedidos dos nossos ouvintes que acessaram o facebook.com/estaçãosaudade87 e solicitaram canções. Então vamos fazer apenas o primeiro bloco de atendimento. Domingo que vem com certeza vamos atender os demais, pedimos desde já as nossas desculpas. Então vamos lá, atendendo aos passageiros da Estação Saudade. Em primeiro lugar, ele, Valdeckson, grande Valdeck Araújo, quer relembrar Paulo Diniz com a canção Viola no Paletó. Na sequência, o meu amigo de fé, irmão camarada, Eliel Silva, pediu para ouvir com Benito de Paula, Assoviar ou Chupar Cana. E fechando o bloco e o programa, canta pra gente Beto Guedes, atendendo a Maria das Graças de Oliveira da Silva, dedicando esta canção para Silvana Palhano, Sol de Primavera. Vale Verde FM, Estação Saudade. Minha gente, eu vim de longe, estou aqui cansado e só. Minha gente, eu vim de longe, estou aqui cansado e só. Tenho muito pra contar do que vi, por onde andei, das estradas, dos caminhos, dos lugares que passei. Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei. Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei. Trouxe forças pra lutar por um bem que já se fez. Trouxe uma vontade imensa de ficar de uma vez. Trouxe um canto e um desencanto e um sorriso que consola. Muito amor dentro do peito, pouca coisa na sacola. Trouxe o cansaço da vinda de quem anda a pé e só. E uma viola sofrida pendurada no paletó. E uma viola sofrida pendurada no paletó. Desencanto e um sorriso que consola. Muito amor dentro do peito, pouca coisa na sacola. Trouxe o cansaço da vinda de quem anda a pé e só. E uma viola sofrida pendurada no paletó. E uma viola sofrida pendurada no paletó. Minha viola sofrida, minha viola pendurada no paletó. Vale Verde FM. Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Seria muito bom, seria muito bom, seria muito legal. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, segura! Nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentar numa praça, assobiar e chupar cana. A praça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Maracanã, meu filho! A praça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Aí. Seria muito bom, diz, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Seria legal, seria legal. Legal. Bom, seria muito legal. Sim, na banha, na banha, na banha. Jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentado numa praça, assobiar e chupar cana. É difícil. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentar na praça, assobiar e chupar cana. Não dá. É nossa, não há quem possa. Meu amor, por que você me abandonou, meu amor? Por que você me deixou tão triste assim? Bola com Vinícius de Moraes, que passou para Toquinho. Toquinho passou para Jorge Ben, que passou por um. Passou por dois e deu para Luiz Gonzaga. E é gol! Estamos sonhando, torcida brasileira. Seria muito bom, seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Todo mundo agora. Seria muito bom. Beleza, meu filho, diz. Seria muito legal, se cantor ou compositor pudesse ser ator. Pode dizer, rapaziada, pode dizer. Todo mundo no pedaço, morrendo abraçado aqui com a rapaziada do futebol. Ator ou compositor. Valiverde FM. Mesmo assim não custa inventar uma nova. Edivaldo Moraes. Finalzinho de programa, foi um prazer inenarrável estar com você nessa estreia, apesar de um pouco tumultuada, mas deu tudo certo. Estação Saudade volta domingo a partir das 11 horas da manhã e vamos iniciar o programa já atendendo os pedidos que ficaram pendentes hoje, tá bom? Críticas construtivas, sugestões, visite a nossa página no facebook.com/EstaçãoSaudade87. Muito grato a todos. Redação e apresentação é de Edivaldo Moraes. Colaboração, Eliel Silva e Newton Teixeira. Consultoria, Dr. Paulo Roberto. Direção-geral, Jonisson. Realização, Vale Verde FM. A Rádio de Ceará-Mirim. Fiquem na agradável companhia de um dos maiores expoentes da música popular brasileira, Milton Nascimento. Encontros e despedidas. Até domingo. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Mais uma viagem ao passado, através da boa música. Estação Saudade. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário, comunicando Edivaldo Moraes. Aqui pela Vale Verde FM de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Vale Verde FM.